Linha de Frente. E a manchete de capa do jornal Gazeta Diário nesta sexta-feira foi uma notícia repercutida na quarta e na quinta nas redes sociais e nos portais de internet, referente ao tão aguardado viaduto no trevo da Avenida Costa e Silva com a BR-277 ali na entrada da cidade. Bom, segundo a notícia, o governo do estado confirmou que fará a obra com recursos próprios e previstos no orçamento para 2018. O projeto elaborado pelo Fundo Iguaçu já estaria em fase final de aprovação e faltariam apenas alguns ajustes solicitados pela concessionária Eco Cataratas. O investimento total giraria entre 17 e 19 milhões de reais, conforme as contas do Departamento de Estradas de Rodagem. Agora, sendo muito, mas muito sincero mesmo, e pensando com os pés totalmente no chão, eis aí algo que só acredito vendo. E quando eu digo que eu só acredito vendo, não é vendo a colocação de plaquinha dizendo que vai ter obra, viu? Também ali não é vendo só a colocação de tapumes no canteiro de obras, nada disso. O que eu quero ver é contrato assinado mesmo, obra iniciada de verdade, em andamento, sem paralisação, no máximo um pouco fora do cronograma, mas com perspectiva de conclusão, né? Tendo em vista o exemplo recente que tivemos aqui mesmo na cidade com a novela do Trevo da Avenida Paraná, cuja obra demorou para ser iniciada e quando finalmente foi iniciada demorou ainda mais para ser concluída, terminando aí inclusive com um custo muito mais alto que o valor original. Outra questão relacionada ao possível viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR-277 é o da paternidade. Porque o que não falta é gente querendo aparecer na foto e se dizer pai ou mãe da obra, né? É aquela história, quanto mais gente envolvida, mais gente lutando pela causa e fazendo até pressão política, melhor, claro. Mas daí a querer tirar proveito pessoal pensando nas eleições do ano que vem, bom, quero crer que o eleitor iguaçuense já esteja vacinado em relação a isso. Pelo menos quero crer, essa é a minha esperança. Agora vamos ao fato, né? De quem é o projeto do viaduto? Em primeiro lugar, de entidades como o Fundo Iguaçu e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. De quem é a mobilização? É uma mobilização da sociedade como um todo, por meio de entidades representativas e também de movimentos como o Viaduto Foz. E, claro, se você, que é líder político, que tem um cargo que lhe permita ter acesso às autoridades, se envolveu e conseguiu resultado, ótimo, fica aqui o nosso muito obrigado. Agora, se você quer créditos de paternidade para proveito eleitoral pessoal, olha, fique esperto, entra na fila, porque o que não vai faltar é pedido de teste de DNA se essa obra realmente sair do papel. Na verdade, né, veja só como são as coisas, né, falando dessa questão aí da paternidade. Olha, até eu posso me intitular como pai da obra, porque foi numa entrevista concedida a mim no ano de 2014, né, na campanha eleitoral de 2014, que o então candidato à reeleição, Beto Richa, me disse que tinha dinheiro no orçamento e que a obra poderia ser iniciada já em 2015. Que ano que nós estamos já mesmo? É 2017? Mesmo assim, né? Mesmo assim, ó, minha paternidade tá valendo também, viu? Vou deixar o pedido aqui para esse reconhecimento. Que coisa, né? Fronte Transamérica até meio-dia.